Bom, um dos temas mais prementes aí do momento é a chamada terceira via, as alternativas entre os regimes socialistas que depois da queda do Muro de Berlim teve um lado só e o sistema atual, aquela maneira de você conseguir fazer um capitalismo mais social, uma social-democracia, que entrou em crise também, mesmo após os problemas de 2008, que foram culpa, digamos, da liberalização financeira, mas pegou no contrapé também a social-democracia. Nosso entrevistado é o Matias Alencastro, que é cientista político, doutor pela Universidade de Oxford, especialista em política europeia e africana. Matias, em que pé que está a terceira via hoje, esses novos partidos que estão surgindo? Nacife, a gente tem que primeiro entender que a terceira via ela já nasceu nos anos 90, foi uma proposta da social-democracia de abraçar as ideias do neoliberalismo, e foi essa terceira via, encarnada pelo Tony Blair na Inglaterra e pelo Dominique Strauss-Kahn na França, que ele, apesar de não ter chegado a se eleger, que entrou em colapso depois da crise financeira de 2008. Então, essa nova terceira via que surge agora, que é a do Emmanuel Macron, vamos dizer que é uma terceira via centrista, ela nasce sobre as cinzas dessa terceira via. Esse caminho do Macron, ele continua sendo uma anomalia política. Não existe réplica do macronismo, tanto na Europa e muito menos aqui no Brasil, como algumas pessoas sugerem. Um cara da elite pretendendo fazer a crítica da elite. Um cara da elite que também tem uma... que também faz parte da meritocracia do Estado. Ele é uma elite bem francesa, no sentido em que ele tem uma ligação filial com o Estado. Não era ele o candidato que prometia desconstruir o Estado, o candidato era o François Fillon, era o candidato da direita. E que eu acho que o que diferencia a terceira via, digamos, tradicional dos anos 90 e a terceira via do Macron é tentar colocar como bandeiras dos progressistas a questão do clima, a reabilitação da questão europeia. Eu acho que isso foi uma grande jogada dele, porque houve uma cisão na social-democracia europeia, né, em torno da questão da Europa, a partir do referendo da Constituição Europeia de 2005, e ele abraçou a bandeira europeia de novo. E a questão do clima. E eu diria, acrescentaria uma quarta, que é a questão da inovação e da tecnologia. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem alguns estudiosos, o Daniel Rodrigues, que diz que o grande problema que acabou com a social-democracia foi não ter tratado a questão do livre fluxo de capitais. Esses temas continuam sem entrar na agenda dos novos partidos? Totalmente. Agora, houve um acontecimento muito interessante essa semana, que o primeiro-ministro do Emmanuel Macron, Edouard Philippe, deu uma entrevista para o Financial Times, e o Financial Times disse, esse é o nosso candidato. Esse cara, ele pensa como um britânico. Faz 200 anos que o Economist critica os políticos franceses, e o Financial Times também, e agora chegou um político britânico na França. Mas aí também é uma questão, uma situação conjuntural. Com o Brexit, há uma corrida entre a França e a Alemanha para resgatar os capitais britânicos. Então, no primeiro momento, a prioridade da França é atrair a City de Londres. Então, vamos ver agora, numa segunda fase, se vai haver uma questão do controle de capitais um pouco mais elaborada. Até agora, isso não tem sido pauta na questão do Macron. Os novos partidos que surgiram, de alguma maneira, ganharam efetividade, ganharam poder de articulação? Capilaridade, isso resta ser provado. Houve o partido do Macron, que foi criado um ano atrás, ele beneficiou muito daquela onda e do famoso que se vaiam todos, que se materializou de fato na França. Mas ainda vamos ver se ele funciona num jogo parlamentar. Porque deputados bovinos, totalmente inexperientes, não são bons deputados. Porque eles não têm representatividade local. Então eles vão ter que crescer. E para eles crescerem, eles vão ter que confrontar o Macron. E vamos ver se o Macron, que não tem lógica, experiência parlamentar nenhuma, como é que ele vai conseguir liderar. E essa questão da experiência parlamentar? Você fez uma entrevista muito interessante outro dia sobre um intelectual inglês, não? Sobre as redes sociais. O francês. Sobre as redes sociais. E ele mostrando que essa banalização do pensamento é universal através das redes sociais, colocando como uma ameaça especificamente. Como é que você está... As redes sociais, elas permitem o contato direto, permitem você dar um bypass nos meios de comunicação que sempre dominaram o mercado de opinião. Mas, por outro lado, criam, não tem aquelas instituições, aquelas figuras intermediárias capazes de fazer mediação. O Volton falou de corpos intermediários. Quer dizer, a tese dele é As redes sociais dão a ilusão da representatividade, porque o cidadão ele faz um comentário no Facebook, ele acha que está participando e por isso ele se desliga dos canais tradicionais da política. O sindicato, o think tank, o jornalista que faz uma investigação profunda. E acaba havendo uma sensação de representatividade que é totalmente falsa e o que resulta numa fragmentação absoluta. Nós já não pensamos mais coletivo, nós pensamos no individual. Isso é bastante complicado na forma de fazer política, porque você não consegue coordenar mais movimentos. Não é? Por outro lado, a democracia representativa, com a lentidão que caracteriza todas essas etapas aí, ela também ficou disfuncional. Ficou. Qual que é a síntese aí? A síntese aí é que também nós temos que reinventar esses corpos intermediários, eu acho. Que com a evolução da relação entre capital-salário e capital-trabalho, por exemplo, com os Uber, o Uber é um novo chão de fábrica. Mas não tem sindicato para coordenar motorista de Uber. Como é que você vai fazer para coordenar pessoas que estão espalhadas por uma cidade inteira? Tá. Eu acho que são esses os nossos desafios, mas abandonar os corpos intermediários é uma tragédia. Prova disso, se eu posso completar, tanto o Brexit como o Trump, eles ganharam recorrendo a meios artesanais de comunicação. Rádio, panfleto, jornal local. E o Brexit, as pessoas a favor da União Europeia, eles caíram na bolha da internet, eles pensavam que estava ganho. Porque no Twitter deles, todo mundo era a favor da União Europeia. Então, os meios artesanais, primeiro, não descreditar os meios... Os meios artesanais, você está falando em rádio, jornal local. Rádio é muito importante. Tem milhões de pessoas que decidiram votar no Trump porque elas ouviram o programa de rádio. Não estavam nem aí para a rede social. Olha só. Isso é uma coisa que o Voltão sublinha. Que tem a resiliência dos meios tradicionais é muito maior do que nós pensamos. Então, mas aquela ideia de que o Barack Obama ganhou através de redes sociais... Totalmente falsa. Porque as redes sociais elas serviram para articular a base tradicional do partido dele. Aí a campanha do Macron é muito mais inovadora, porque o Macron é um partido do zero. O Obama tinha a máquina do Partido Democrático. Que num sistema bipartidarista como Estados Unidos equivale a 50%, com uma grana bilionária. O Macron realmente conseguiu, mas eu continuo achando que o Macron é uma anomalia. Tentar replicar o modelo do Macron eu acho que é arriscado. Um ponto interessante que, quando se fala das primaveras, e vale para o Brasil também, porque aqui criou-se a partir das manifestações de junho a ideia de que lá nos Estados Unidos bastaram alguém que pilota de fora fazer usar os megadados aí para derrubar um governo. Nessa entrevista, o seu entrevistado ele deixa claro que a política tem muito mais desdobramentos do que uma mera motivação de rede social, né? E como é que você vê as manifestações aqui de junho de 2013? Eu acho que é redutor dizer que resumir as pessoas, por mais às vezes vazias que sejam as reivindicações dela, achar que elas são carneiros motivados pelo Facebook, estimulados pelas redes sociais. Eu acho que há motivações mais profundas e que são elas realmente o motor e são elas realmente que devem ser objeto de discussão. Mas de fato eu acho que isso ficou muito claro durante o processo de impeachment, que a esquerda perdeu a batalha das redes sociais. Havia o movimento Brasil Livre, ele tinha realmente uma tecnologia muito evoluída, e isso não significa cair na teoria de que havia pessoas conspirando por trás e apoiando. É simplesmente uma batalha de conhecimento tecnológico. Nos Estados Unidos tem os militantes do Obama, são pessoas que trabalham no Facebook e no Google. Por que que a gente não vai buscar pessoas dessas progressistas para trabalhar? Olha, eu vou te falar, alguns meses antes daquelas manifestações não faltaram alertas aí que o jogo estava virando no das redes sociais pela falta de profissionalismo e de bandeiras. Exato. Mas daí entra a figura do presidente da República. O grande pautador das discussões é o presidente. Aqui não se, parece que não se recorreu ao discurso político também. É verdade. Vejamos, por exemplo, o caso do Macron. Ele agora se apresenta como presidente jupiteriano. Ele não se apresenta nas redes sociais, significa que ele é um presidente aéreo, é um presidente que a voz dele é rara, a presença dele... Não banaliza. Genial. É uma coisa que... Era das redes sociais... Coisa que o Dória aqui não entendeu. É isso. Aquela super exposição... É um desgaste permanente. É isso. No começo funciona, mas depois te queima. Ninguém aguenta a exposição. É radioativa as redes sociais. É isso. Ah, então hoje ele se afasta? Ele se afasta. É uma comunicação imperial. Só de imagens, de movimentos, de jogo de sombras, de fotografias. O Obama também jogou muito bem nisso. Mas que coisa, outro dia eu estava comparando a questão do Jânio, o fenômeno Jânio, com a tentativa do Dória ganhar isso. O Jânio ele aparecia também, que apareceram as lendas e as estranhices dele aí, mas se ele tivesse todo dia na rede social, ninguém aguentava 3 dias. Ninguém aguentava 3 dias. Você não fabrica um mito nas redes sociais. E eu acho que sim, realmente falta de conhecimento do que é a política no longo prazo, que leva alguém a tentar se expor tanto nas redes sociais, que é uma característica tanto do Trump como do Dória. Né? Vamos entender uma coisa. Quer dizer, hoje você tem essa dispersão política no Brasil, você tem... Se fizer uma pesquisa sobre o Estado brasileiro, a maioria nunca é Estado brasileiro. Se fizer pesquisa sobre educação, saúde, segurança gratuita, todos querem. Tem uma confusão conceitual monumental. Uhum. Como é que se reorganiza isso dentro do jogo político? É muito complicado, porque primeiro é uma questão discursiva. Eu lembro nos Estados Unidos que você tem pessoas protestando na frente da Casa Branca, tirem as mãos do meu Medicare, que é o meu seguro de saúde pública. É. Só que eles não entendem que é o seguro de saúde pública, eles acham que é privado. Então essas confusões, elas são... eu acho que elas são sobretudo um fruto da colusão cada vez maior entre o privado e o público. E isso torna as linhas invisíveis para a população, muitas vezes. Então eu acho que é uma questão, sobretudo, um dos grandes desafios de 2018 vai ser reafirmar a sacralidade das instituições, os valores do sistema público, para as pessoas entenderem essa história de eu pago imposto e não recebo nada em troca, é falsa. É uma visão errada das ideias libertárias mais primitivistas. Na verdade, as pessoas recebem muito, e a classe média e a classe alta que são mais protegidas pelo Estado do Brasil. Então, restabelecer essa preeminência do Estado, eu acho que é um grande desafio. A gente tem a confusão das redes sociais, que é uma confusão universal aí. Mas como é que você vê essa questão do pensamento mais aprofundado aqui? Os think tanks aqui, por que não tem espaço? O papel da mídia aqui, por que não se aprofunda? Comparando com os países desenvolvidos aí. A questão... Em certas coisas o Brasil é mais parecido com a Europa do que nos Estados Unidos. E, por exemplo, o meio científico. Na França não tem think tank. É um modelo muito quase inexistente. São raros e muitas vezes são ostracizados pelos acadêmicos, porque eles acham que é o sistema público de universidades que funciona. Eu acho que aqui também. Mas nós estamos vendo uma evolução um pouco do sistema educativo no Brasil, agora com as universidades privadas ocupando o lugar de excelência. E a gente está quase normalizando o sistema educativo no Brasil, onde as pessoas da universidade pública são oriundas das escolas públicas, graças ao sistema de cotas, e as pessoas das escolas privadas estão indo para as universidades privadas porque elas são melhores, na verdade. Elas estão se tornando cada vez melhores. Então eu acho que nesse novo sistema educacional brasileiro que está se formando, a gente vai ver surgindo cada vez mais essas formas de educação, de think tank, de corrente de pensamento. Agora, no sistema da mídia, nós continuamos com um grupo que tem não só um monopólio estrutural, mas tem um monopólio cultural também, e isso realmente limita muito a emergência de alternativas de informação. 2018, como é que você vê as polarizações aí? Os ímãs, quem vão ser os ímãs? Eu acho que tem um vazio no centro. Eu acho que tem um vazio enorme no centro que vai ter que ser aproveitado. Nós temos uma candidatura do PSDB que vai ser cada vez mais sectária. O PSDB cometeu suicídio político ao tentar se manter dentro desse governo. O Dória, mais uma vez, voltando à comparação recorrente com o Macron, ele é exato oposto do Macron. Ele é um candidato sectário que ganha sua popularidade através do discurso de ódio contra a esquerda. Mas que besteira! Quanto é um primário? Mas é uma coisa para perder qualquer eleição presidencial. O cara que quer ser um executivo acima das paixões, ele fica dando de moleque de rua. E ninguém, se você não abre, você não é eleito presidente. Você é eleito prefeito de uma cidade reacionária, no melhor dos casos. E compete com alguém que é autêntico, que é o Bolsonaro. Exato. Então eu acho que há um afunilamento da direita em direção a uma direita mais à direita, o que deixa um espaço no centro, que é o espaço, por exemplo, que eu vejo uma pessoa como o Luiz Cabresse Pereira tentando abrir o espaço para alguém ocupar, de certa forma. E agora é ver como é que vai ser essa mutação da esquerda também, que é a grande questão. E aí Mas vamos pegar o papel do Lula, de certo modo, depois de eleito lá. É um candidato centrista. Hoje, com essa campanha polarizada contra ele, ele tem condição ainda de recuperar esse espaço? Para mim é o X da questão. Porque eu acho que com o sistema financeiro o Lula oferece garantias que poucos outros candidatos confiam. Porque ele consegue segurar o país, ele já mostrou que consegue. Mas é verdade que a população está tão radicalizada que, do ponto de vista eleitoral, vai ser muito difícil. Mas é o X da questão, é esse. E eu acho que o Lula, o habitat natural dele é o centro. Então não vai haver candidatura senão uma candidatura centrista. E ele consegue arregimentar a esquerda em torno dele por falta de alternativa. Vai arrastar por falta de alternativa. Tá. Bom, tem esse movimento do Ciro Gomes, que eu acho que vai, pelo menos, oferecer um debate muito interessante. É importante que a esquerda abra o debate. Tá. Né? O Ciro indo mais para o confronto, e ao mesmo que vai para o confronto, ele valoriza o papel. Ele abre um espaço todo pelo centro. Haddad, como é que você vê... Na minha opinião, há grande liderança. E é a liderança na qual eu acho que uma frente de esquerda deveria apostar. Mas aí os elementos todos têm que estar reunidos para isso acontecer. Isso é um movimento que é muito difícil, porque tudo vai se decidir no muito curto prazo. Isso. E nós precisamos de algum tempo para poder reajustar. Os socialistas franceses disseram, essa lavada que a gente levou do Macron é boa, porque é a primeira vez que a gente vai ter 5 anos para construir do zero. Agora, é raro. Se a gente for pegar hoje a situação, está tudo parado. Quer dizer, a perspectiva de eleições diretas acelera o processo de tomada de decisão, mas permite amadurecer posições ou... Eu acho que não. Eu acho que é melhor jogar com o calendário eleitoral marcado. É isso. Deixar o ônus dessa desgraça que serão os próximos 5 meses da direita e aproveitar para reorganizar o campo de esquerda. E a condição do confronto é garantir a eleição de outubro de 2018. Essa é que deve ser a demanda absoluta, incontornável. Tenta pensar com a cabeça do pessoal que fez o impeachment. A ideia era desmontar o Estado Social, empurrar... Arruinar a Constituição de 88. Arruinar a Constituição de 88. Inclusive, algumas reformas que estavam sendo negociadas lá atrás, atropelar, radicalizar, esse negócio tudo aí, e garantir o fim do PT e do Lula para uma nova era. Isso aí acabou. Acabou. Acabou esse projeto, Por outro lado, você tem uma ameaça clara aí, que é Bolsonaro e companhia. Você tem uma ameaça de ingovernabilidade à medida em que o próprio refluxo do golpe aí com a Globo expôs muito o que é esse poder de mídia. De algum modo, você vê uma possibilidade desses grupos tentarem um pacto envolvendo Lula, ou não vão ter cara para poder, perante o seu público, refazer uma imagem que eles destruíram? Primeiro, eu acho muito importante reconhecer que o Bolsonaro não é uma ameaça. Teve um artigo muito interessante do Perry Anderson no New Left Review sobre o Emmanuel Macron. E ele disse que toda essa ameaça a Le Pen era uma construção midiática. Porque a mídia global estava precisando dessa história de que a Le Pen era uma ameaça para atrelar a eleição francesa com o Brexit e com o Trump. Mas para quem conhece política francesa, sabia que não ia dar certo. Porque votar num vendedor de hotel, num gerente de hotel, como nos Estados Unidos, não é a mesma coisa que votar em alguém da linha que representa a França que colaborou com os nazistas. E eu acho que a lógica é a mesma aqui. Você pode votar num Dória, que é, no fundo, um gerente de hotel, mas você não vai votar num Bolsonaro. O Bolsonaro não é geneticamente compatível com uma absoluta maioria do eleitorado brasileiro. Então, nós temos que trabalhar o campo progressista com uma equação realista, de quem trabalhando com as ameaças reais. O Bolsonaro não faz parte dessas ameaças. A partir desse cenário, eu acho que realmente pode... tudo depende dessa capacidade, que eu acho que foi sobreestimada por certos órgãos da mídia, do João Dória se consolidar como candidato a presidente. Eu acho que ele não tem caminhão para isso. Agora começa a aparecer. Ele não tem ombros. Não é gestor. Aquilo, ele não está conseguindo tocar a prefeitura, o que obriga ele a se candidatar em 2018 também. Ele não vai completar um ciclo de gestão. Cada dia de vida para ele nunca é mais, é sempre menos. É isso. Aquela jogada da Cracolândia dele mostrou que ele não tem nenhum timing político. Então... A insistência no erro... O Geraldo Alckmin é um péssimo candidato a presidencial, presidente do Brasil. Ele já mostrou no segundo turno contra o Lula que ele perdeu o voto. E as pesquisas já... Então, eu acho que vale a pena essa ideia de uma onda conservadora. É preciso desconstruir um pouco. A gente tem que ter mais orgulho do que a gente fez e mais otimista quanto ao futuro. E vai ter, eu acho, um voto memorialista da era Lula, quanto mais essa crise se agravar. Eu acho que é uma coisa que vai jogar um papel. Uma palestra do Lula, até no dia da dona Marisa esteve a vencer lá, eu fiz uma palestra, ele fez em seguida lá. O discurso dele, quando ele começa a rememorar os anos de apogeu, que não vão voltar, porque ele também sentiu uma situação internacional favorável. Sim, sim. Mas quando você começa a relembrar... Daí que causa esse negócio de ter apagado da memória do país em 4 anos o auge, o apogeu do país em termos globais e tudo, o que explica isso? É, eu acho que o Lula, assim, a gente pode ser muito crítico sobre a gestão dele, pode ter tido todos os defeitos, mas eu acho que é unânime aqui no Brasil que ele criou uma ideia do Brasil. E que essa ideia de Brasil, ela ressonou no mundo inteiro. Ela se impôs. Mas de um país moderno. Você de um país moderno. Forças Armadas atuando com tecnologia, inovação, a diplomacia, presente. O comércio exterior. E é absolutamente incompreensível para as pessoas lá fora esse declínio do Brasil. Eu acho que tem uma explicação. Eu estudei África e eu sei que o divisor de água na política africana é país que consegue manter o ciclo eleitoral e país que não consegue. Você pode ser um país com problemas radicais de corrupção, um país à beira da guerra civil, um país praticamente sem governo, mas se você conseguiu bancar uma eleição a cada 4 anos, você está num pote, os outros estão no outro. E aí o Brasil tem aquela coisa louca do ano passado. As pessoas tentam dar um crédito às instituições brasileiras e dizem, algumas pessoas, foi um processo legítimo. Agora elas veem que foi um processo ilegítimo. Estou falando das pessoas que não acompanharam o processo de perto e tinham as suas dúvidas. Tentaram dar um pouco de crédito. Esse crédito acabou. Você ostraciza o Brasil. Você ostraciza. Você fala com os diplomatas aqui, eles falam, a gente está no compasso de espera, a gente volta a conversar em janeiro de 2019. Essa coisa, o Brasil pode escancarar nesse momento, fazer um programa mais neoliberal, não vai vir investimento estrangeiro. Claro. Porque os investidores, os analistas de crédito, eles não confiam num país onde você não completa o ciclo eleitoral. Essa foi a grande desgraça. Aí você tirou os alicerces dessa ideia de Brasil do Lula. Foi romper com a sacralidade do processo eleitoral. Matias, você estudou bastante a França lá. A França, sempre as corporações públicas de Estado, a tradição secular lá. Como é que essa questão dos limites de atuação, os freios e contrapesos nas corporações públicas, comparando com o que ocorreu no Brasil com o Ministério Público, o Judiciário? A França, eu acho que a diferença fundamental, né, a gente pode ver o caso da Coreia do Sul, o caso da Alemanha, apesar do modelo francês e alemão ser muito diferente, na Alemanha você tem o Mittelstand, que é o grande tecido de pequenas e médias empresas. Na França é um modelo mais próximo do que a gente chama aqui de campeões nacionais, de grandes grupos que avançam em paralelo com o Estado. A França teve uma operação anticorrupção gigantesca contra a Elf, que era a empresa francesa de petróleo, que era muito ligada às suas operações na África. Hoje a Total, que é a sua sucessora, é um player gigantesco. Quer dizer, você foi identificar os problemas, mas você não destruiu o setor industrial nacional, você reforçou ele. A Volkswagen teve um escândalo de falsificação, de emissão de gás dos carros, desconheço os detalhes, mas a Volkswagen voltou a fazer lucro agora. Ninguém enterrou vivo. A Samsung também esteve envolvida em diversos problemas e ela sai por cima. Então eu acho que a grande diferença entre aqui e o Brasil é que você não sacrifica o capitalismo de Estado em nome de uma luta contra a corrupção. E vejo por exemplo, minha coluna dessa semana era comparando a atividade do Brasil e da China na África. Todo mundo que se envolve na África, e sem querer ser pejorativo aos países africanos, mas em alguns deles, tem algum escândalo, tem alguma coisa que brota. Mas isso não quer dizer que nenhum país abandonou a África por causa disso. Claro. Essa questão da expansão das multinacionais, as francesas, as alemãs no pós-guerra e tudo, para outros países, sempre vem acompanhado de sistema de suborno aí. Total. Da mesma forma que a questão dos paraísos fiscais, que é muito pouco debatida aqui no Brasil, é uma coisa inerente à formação do capitalismo moderno. Essa questão da cooperação internacional, dessa rede de procuradores e judiciários, você chegou a estudar? Não acompanho tanto de perto, não é muito a minha área. Mas esse é um outro ponto também da globalização que vai ter que ser... Sim. Bom, depois de 2018, como é que você vê o Brasil? A crise já cumpriu o seu papel pedagógico ou ainda vai precisar de mais crise? Eu acho que... nós vamos ter um Brasil que vai ter sido certamente transfigurado pelo processo dos últimos 15 anos, que vai terminar de uma forma desastrosa e abrupta, mas que mesmo assim vai ter transformado o país completamente. Eu acho que o Brasil de 2019 vai ser muito mais diferente do Brasil de 2002 do que o Brasil de 2002 era do Brasil de 92. Vai ter se transformado profundamente. E essa nova paisagem, eu acho que ela vai necessitar uma nova paisagem política. E nós vamos ter que resolver esse problema de junho de 2013, que é realmente que a população não se reconhece mais no sistema político o sistema político não consegue mais buscar a sua legitimidade com a população. É, será que nós vamos conseguir fazer isso apenas através de um processo eleitoral? Duvido. Então eu acho que será o grande desafio para os nossos próximos legisladores. Você tem todo o futuro político, o jogo político girando em torno de uma figura só, que é o Lula, não é um peso excessivo, não? É, absolutamente, mas um país que entra numa lógica de autodestruição, ele se agarra, ele tem que se agarrar a uma âncora. E é uma ironia que o Lula tenha se tornado uma âncora para tantos grupos, muito mais do que a esquerda, no fundo. E é isso que eu acho que 2018 vai mostrar. Agora, será que isso significa que o Lula é o único capaz de conduzir o Brasil para depois de 2019? Eu não sei. Temos que... Eu acho que nada está definido. Tá, filho. Matias, obrigado aí pela sua entrevista.